Nós leremos a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 12. João 12, a partir do versículo 35. João 12, do 35 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te exaltamos, nós te louvamos porque tu tens nos amado e tens sido um Deus de misericórdia para conosco. Nós te adoramos por esta noite aqui, reunidos no teu nome. Louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos se sentar, amados. A palavra que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite fala a respeito de Jesus. De Jesus como a luz do mundo. A luz do mundo. É interessante que aqui nesse capítulo 12, acontecem várias coisas durante todo este capítulo, no relato aqui de João, mas na parte que lemos, fala de um momento onde alguns gregos, eles desejavam ver Jesus. Então era assim, onde Jesus estava, havia sempre a multidão, e agora também os gregos, que eram pessoas cultas, pessoas que sempre estavam em busca de sabedoria, de muito saber, eles também ouviram falar de Jesus e eles queriam, eles desejavam ver Jesus. E Jesus fala a respeito da sua glorificação aqui. Ele fala o motivo pelo qual Deus o enviou. E ouve-se uma voz do céu, as pessoas que estavam ouviram uma voz do céu que dava glórias ao Senhor Jesus, que dava glórias ao Senhor Jesus. A voz dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. E a multidão ouviu isso, né? Alguns pensavam até que tinha sido um trovão, né? E outros diziam assim: Olha, um anjo lhe falou. E Jesus disse assim: Olha, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós, mas por amor de vós. Então Jesus, ele deixa explícito a todos os que ouviam que Deus os amava com um amor maravilhoso, um amor tão grande que ele, Jesus, teria que pagar um alto preço por nossas vidas. E o motivo dele estar ali falando, realizando sinais maravilhosos, era justamente para isso, para demonstrar o grande amor de Deus em favor de todos os homens, em favor de todos os homens. E também Jesus, então, ele faz esse discurso a respeito da luz do mundo, a respeito da luz do mundo. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, não permaneça nas trevas. A luz, amados, é a revelação. A revelação é que nos dá um entendimento espiritual de que o mundo jaz em trevas. O mundo jaz em trevas. O mundo espiritual ao qual nós falamos aqui, quando falamos a respeito de mundo, o mundo espiritual que nós vivemos é um mundo que vive em trevas. É um mundo que vive em trevas. Mas a palavra de Jesus para a nossa vida nesta noite é a seguinte: a luz ainda está convosco. A luz ainda está convosco. Por um pouco de tempo, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E é isso mesmo. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O homem que espiritualmente não teve uma experiência com Jesus, que não recebeu Jesus na sua vida como seu Salvador, como essa luz que dá claridade a essas densas trevas que o mundo é, ele não sabe para onde vai. Ele não sabe para onde vai. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos para onde estamos indo. Porque a luz ainda está conosco. A luz ainda está conosco. Jesus está no nosso meio. A luz brilha porque o Espírito Santo está sobre nós. É o Espírito Santo que é esta luz, que é o próprio Senhor Jesus, que nos revela a nossa necessidade de andarmos nele, Jesus. Andarmos nele para onde? Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não vivemos mais em trevas. Nós andamos caminho certo. E o nosso caminho, que é Jesus, nos conduz à eternidade. Nos conduz à eternidade. E por que é que temos visto este caminho? Temos visto este caminho porque o Espírito Santo nos tem revelado. É o Espírito Santo que nos tem revelado a palavra de Jesus e não há dúvidas para nós com relação à palavra de Jesus, porque o Espírito Santo tem sido bondoso para conosco. O Consolador tem sido, de fato, ativo na nossa vida. Muita gente ouve falar do Espírito Santo e fica apenas pensando naquelas coisas dos sinais, não é isso? E quantos viram os sinais? Jesus diz aqui, Jesus diz aqui. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Porque a maravilha do Consolador na vida da igreja, do Espírito Santo na vida da igreja, é que o Espírito Santo é aquele que vai nos guiando pelo caminho. É o Espírito Santo do Senhor que vai nos guiando pelo caminho. Porque se não fora esse Consolador, já teríamos nos afastado também do caminho e voltaríamos para o mundo e andaríamos como um homem que ainda não viu a luz e não sabe para onde vai. Mas o Consolador, promessa de Jesus, quando ele subiu para a eternidade, que ele nos deixaria, tem sido ativo na nossa vida. E nessa noite o Espírito Santo quer renovar em nós o nosso compromisso com a revelação, nosso compromisso com a luz. Nós não somos um povo sem direção, nós temos a boa direção do Senhor na nossa vida. Nós andamos, nós não estamos parados, nós não estamos acomodados. E quando nós andamos, quando nós nos movimentamos, não há lugar em nós para a frieza, para o envelhecimento espiritual, para o acomodar espiritualmente. Né? O homem que vive em trevas, ele vive acomodado, ele não sabe para onde vai, muitos não se interessam também e vivem esta vida como se fora a única, mas nós sabemos que há vida eterna, e há vida eterna com o Senhor, e há vida eterna distante de Deus, mas nós queremos aquela vida eterna com o Senhor na glória, na cidade, na nova cidade, Jerusalém, a cidade onde o Cordeiro é a lâmpada, e nós não necessitamos mais da luz do dia, porque Jesus vai estar conosco ali brilhando continuamente. Mas nós já temos experimentado isso hoje. E é a maravilha de sermos servos do Senhor, é isso. É porque nós já temos experimentado o brilho de Jesus sobre nós continuamente. continuamente. Não tem faltado para nós a luz do Senhor Jesus. Né? A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. É um pouco de tempo. E nós temos, nós, Igreja do Senhor, nós temos que aproveitar este tempo, este pouco tempo que resta, para falar àqueles que não sabem para onde vão, para falar que Jesus é a luz do mundo. Que Jesus é a luz do mundo. E que Jesus é aquele que dá clareza ao nosso entendimento com relação ao mundo espiritual que está aí fora. E só em Jesus o homem pode enxergar que o caminho deste mundo é um caminho de trevas. Mas caminhar em Jesus é um caminho de luz. É um caminho de luz. Né? Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Nós temos que andar. Temos que andar em Jesus, dia após dia. Quanto mais você anda em Jesus, quanto mais você passa o seu tempo observando a palavra de Jesus, na comunhão da oração, na vida de intimidade, né, no louvor ao Senhor diário, você está andando. E as trevas jamais te apanham se você andar. Mas se você parar, se você deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixa de louvar ao Senhor na sua vida, as trevas vão te apanhar. Então nós precisamos andar em Jesus, que é o caminho para a eternidade. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E é assim mesmo. Nós temos tido a luz, nós temos visto sinais de Jesus no nosso meio, mas o mundo não tem visto, porque aqui é onde Jesus tem operado com poder no nosso meio. Mas se nós não falarmos, como os outros verão? Então nós temos que falar do amor de Jesus. Nós temos que testificar que no nosso meio a luz brilha continuamente. Nós temos que ser luz neste mundo, para que os homens também vejam em nós a luz de Jesus brilhando na nossa vida. Nós não podemos esconder este segredo, né? Nós não podemos esconder este segredo, porque Jesus está em nós, e agora nós temos que falar de Jesus para que todos possam ver, para que todos possam ver. Porque breve, quando a igreja for tirada, aí sim, já o homem não verá mais Jesus. Já não verá mais Jesus, mas ainda há tempo para que o homem possa ver Jesus. E isso vai ser realizado na nossa vida. Quanto mais nós estivermos envolvidos pela luz de Jesus, o homem aí fora vai poder olhar e compreender que a igreja é o lugar da luz. A igreja é o lugar do Espírito. E o Espírito brilha, e o Espírito é luz, e o Espírito traz ao homem o entendimento das trevas espirituais que estão aí fora. Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É o profeta Isaías que disse isso. Olha, nós cremos na pregação. Glória a Jesus por isso. Nós cremos na pregação e o braço do Senhor foi nos revelado. Nós temos muito que glorificar o Senhor, muito. Porque nós podíamos estar aí fora como todos estão, envolvidos pelas trevas, sem saber para onde vão, mas aprouve a Deus nos revelar Jesus, nos mostrar Jesus. E nós temos muitos motivos para a glorificação. E quando é pedido uma glorificação na igreja, nós temos que glorificar mesmo, nós temos que louvar mesmo, porque Deus tem sido um Deus de muita bondade para com as nossas vidas. E todas as coisas estão claras diante de nós, não há trevas diante de nós. Nós vemos o mundo como ele é, de fato. Nós vemos a glória do Senhor no nosso meio, se multiplicando, realizando sinais maravilhosos. E nós não estamos na igreja apenas pelos sinais, mas estamos por aquilo que Jesus fez por nós, mas temos aproveitado das maravilhas, dos sinais maravilhosos que o Senhor tem realizado no nosso meio. nosso meio. Eu não sei se todos ouviram o testemunho a respeito de um bebê que nasceu recentemente no Brasil. E é um testemunho muito maravilhoso, porque a família, a mãe que estava grávida, em todo o tempo da sua gravidez, ela ouviu dos médicos dizendo que a criança tinha síndrome de Down, ia nascer com defeito. Havia também, não tinha também um nervo do nariz, ia nascer também com o nariz defeituoso. Havia muitos problemas, problemas que foram vistos pela medicina e comprovados por testes que são feitos pela medicina. Mas havia uma palavra do Senhor com aquela família, de que Deus era com eles e que Deus os daria uma bênção e que Deus os abençoaria. E eles creram na palavra do Senhor. Eles creram na palavra do Senhor. E no momento em que a criança nasceu, até o momento que ia nascer, a médica sempre afirmando, não, o bebê vai nascer com problema, preparando a família para aceitar tudo aquilo. Mas a família não estava aceitando aquilo que a medicina afirmava, porque elas tinham a certeza da palavra de Jesus no seu coração. E elas criam que Jesus ia operar um milagre. Isso é fato, isso não é mentira. É um testemunho de uma família da nossa igreja lá em Vitória. E no dia que a criança nasceu sem nenhum defeito, nenhum. E a própria médica que cuidou do caso, ela ficou tonta, por assim dizer. Porque todos os testes confirmavam que havia um defeito genético na criança. Mas a mãe, a família afirmando a ela, não, o Senhor vai operar, o Senhor vai realizar uma bênção. Ela pôde compreender que o Deus daquela família é um Deus fiel e maravilhoso, Deus poderoso, que confirma as suas bênçãos na vida dos que o temem, na vida dos que a ele são fiéis. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E nós temos gozado da maravilha, da bênção de fazermos parte deste corpo de Cristo. Deste corpo de Cristo. Jesus é a nossa luz. A luz ainda está convosco, amados. Por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor por esta bênção que ocorreu ali naquela família ali no Brasil e que tem servido de testemunho do poder de Deus em todas as igrejas ao redor do mundo.